Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Olá, galerinha dos campeonatos de River Ride e Pac-Man, sejam bem-vindos à terceira edição do Flash Listening Point, programa que estava disponível no nosso site listeningpoint.sites.uol.com.br. O programa que leva a gente de volta lá para os anos 80 e 90. Hoje eu vou começar a atender aos pedidos da rapaziada que deixa um comentário ou que manda um e-mail pra gente pelo site ou lá pelo Orkut também. Nesse programa nós vamos tocar Noel, vamos tocar Information e vou começar com uma música que uma pessoa pediu pra mim. Calma, pessoal, não foi meu pai que pediu ópera, não. Esse é Jack Macossa com The Opera House. estão ouvindo o finalzinho de Black Box, Right on Time. Vamos agora falar Noel. We'll be right back. depois Information Society com How Long. Vamos rolar Lee Merrill, Moving. You know, underground is where we wanna go moving. Dance, I wanna party, we wanna go moving. Terminando então a terceira edição do Flash Listening Point, rolamos hoje Lee Merrill Moving, Information Society, How Long, Noel, Silent Morning, Black Box com Right on Time e abrimos com Jack Macossa com The Opera House. Todas essas músicas foram pedidos e sugestões da rapaziada que deixou um e-mail lá no Listening Point. Pedir as músicas, vocês podem mandar um e-mail, tem um link lá no nosso site, listeningpoint.sites.uol.com.br, ou então deixar um comentário na própria página do programa, no blog, e ainda tem a nossa comunidade no Orkut, todos eles estão com links na nossa página principal. Peçam suas músicas, façam suas sugestões e comentários, que a gente vai, na medida do possível, tentar atender a todos. Muito obrigado. E na semana que vem a gente volta com mais um programa do Listening Point. Valeu, rapaziada!